Vamos abrir a palavra de Deus ali no Juízes, livro de Juízes, capítulo 16. No capítulo 16, todos acharam? Juízes 16. Segure um pouco aí com a sua Bíblia aberta agora. Eu vou dizer um ditado popular, que ele pode ser verdade e pode não ser verdade. Só escute o ditado popular. Você conhece. Água mole, como é que continua? Em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas vocês estão muito fraquinhos. Vamos lá? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade e não é verdade. Eu vou explicar ao longo da pregação. Pode esse ditado ser verdadeiro, ou para alguns tipos de pessoas, agora falando de pessoas, não de água e nem de pedra. E pode não ser verdadeiro para outros tipos de pessoas. Vamos lá, capítulo 16, verso 4. Diz ali, a história de um homem famoso, um homem cheio de Deus, mas depois teve problema. Verso 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, convence-o e vê em que consiste a sua grande força e com o que poderemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos, cada um de nós, 1.100 ciclos de prata. Agora, verso 15. Mas antes do versículo 15, por três vezes, esse homem cheio de força, cheio de Deus, por uma época da sua vida, por três vezes ele brincou com essa amante. Ele fez umas brincadeiras perigosas. Ele disse, se me amarrarem com tendões de animais, com tendões bem novos, se me amarrar em mãos e pés, eu perco a minha força. Ela fez ele dormir e amarrou ele. E ela, aí vem o pessoal te prender, e ele desamarrou aquele, deu uma surra naquele pessoal, nos filisteus. Na segunda vez, ela de novo, passaram-se dias e dias, mas me dizem, que consiste a tua força? Lembram, ela estava traindo ele por dinheiro. E ele disse, se me amarrarem com cordas novas, eu perco a minha força. E ela então fez ele dormir, e quando ele dormiu, amarrou com cordas novas. E novamente vieram as pessoas a prendê-lo, e ele arrebentou as cordas, e bateu naquele pessoal, e o pessoal foi derrotado. Passou mais um tempo, olha, água mole, em pedra dura. Será que vai furar? Vocês conhecem o final da história? Muitos conhecem. Pois pela terceira vez, mas me diz, da onde vem a tua força? Se tu me amarrar com as tranças do meu cabelo, ele tinha 7 tranças, esse homem nunca tinha cortado o cabelo. Se me amarrarem com as tranças do meu cabelo, eu perco as forças. Então ela fez ele dormir. E amarrou com as próprias tranças dele e suas mãos. E quando chegaram os inimigos, ele se desamarra. E de novo, é vitorioso sobre os inimigos. Agora eu pulei, vamos lá, verso 15. Eu contei alguns versículos a vocês. Verso 15. Então, ela lhe disse. Como tu dizes que me amas? Se não está comigo o teu coração. Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o, ela, todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Entenderam, irmãos? Essa mulher incomodou tanto, infernizou tanto. Eu estou usando uma linguagem bem popular, tá? Infernizou tanto. E ela disse, se tu me ama, por que não me conta? E ele ficou com a vontade de matar. Não sei se ela, acho que não, porque era amante. Mas chegou um negócio ruim no coração dele. Versículo 17. descobriu-lhe, ou ele abriu o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou um nazireu de Deus. Nazireu significa consagrado. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, então meu cabelo, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora sim, ele me revelou todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda mais essa vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda, já que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 correntes de bronze e viravam o moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém, irmãos? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse caso, o ditado é verdadeiro. Nesse caso, esse homem de Deus, olha, não é um ímpio. Não é um homem que não sabia nada a respeito da palavra e de um relacionamento com Deus. Vocês lembram alguma coisa do nascimento desse homem, Sansão? A mãe dele era estéril, nunca pudera ter filhos, nunca. Um dia apareceu o anjo do Senhor, diz na Bíblia, não era um anjo qualquer. O anjo do Senhor, toda vez que aparece essa expressão na sua Bíblia, no Antigo Testamento, anjo do Senhor, pode ver que está em maiúsculo. Você já notou isso? Toda vez vai ser em maiúsculo. É uma referência ao próprio Jesus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor chega para a mãe dele estéril e diz: você nunca teve filho e você vai ter um filho. Ela chega em casa e conta para o marido. O marido disse: eu quero falar com esse anjo. E foi no lugar onde a esposa tinha encontrado o anjo e ele também encontrou o anjo. E o anjo repetiu as mesmas palavras. E ele então fez um sacrifício, queria fazer também um churrasco. Queria matar animais e oferecer, pensando se tratar de uma figura humana, mas era uma figura divina que estava ali na terra, anunciando esse nascimento. Perceba uma coisa: alguém pode começar na vida muito bem. Alguém pode começar com Deus, tudo certinho, família certinha, pai, mãe, crentes, filho crente, criança, ele é crente, ele é jovem crente. Isso ainda não quer dizer que ele vai encerrar sua vida tudo bem. Entendeu o que eu estou dizendo, irmão? O início pode ser bom, o meio pode ser bom, mas nós crentes temos a caminhada até o fim. Esse homem era um homem cheio de Deus. Se você observar, alguns versículos aqui dizem, irmãos, que eles estavam numa época que os povos filisteus estão brigando até hoje. São os palestinos, estão brigando até hoje. Os filisteus tinham dominado Israel naqueles dias. E Deus levantou desde o ventre materno esse moço que se tornou homem para libertar o povo de Israel daquelas misérias. Agora esse libertador está se desviando, esse libertador está se perdendo, saindo do propósito para aquilo que Deus o chamou. Você já viu, infelizmente acho que já, alguém que andava com Deus e não anda mais? Às vezes um cristão pode nem ter atividade assim, uma liderança no meio da igreja. Vamos chamar um cristão normal. E pode ser, às vezes, ser um pastor, ser um líder, ministro de louvor. Bom, e essa pessoa diz, mas como que caiu? Como que esse homem de Deus se desviou? Aqui tem algumas pistas. Uma pessoa que começou bem, pelo jeito lá, boa parte da vida foi bem, até conhecer Dalila. Aliás, um pouco antes também já tinha problema na área da sexualidade desse homem. Ele não era bem resolvido nessa área, não. Ele sempre teve uma fraqueza e isso foi que o derrubou. Agora, às vezes as pessoas já me disseram, pastor, eu tenho um chamado de Deus. Tá bom? Eu quero servir a Deus. Amém. Mas só chamado não chega. Deus me chama para ser ministro de louvor. Então você se prepara, você estuda, você se prepara com Deus também. Deus te chama para ser missionário. Deus te chama para ser pastor. Pode sim. Mas só o chamado é só o início de uma caminhada longa com Deus. O andar dia a dia, o cuidado, nós abrimos o culto hoje com o versículo de Mateus 26, 41, que dizia, vigiai e orai. Lembra que o Senhor Jesus disse? O Espírito está preparado no teu íntimo. Tu sabe o que é a verdade. O teu íntimo quer fazer a vontade de Deus. Mas a velha natureza é fraca. A carne tem suas fraquezas, pois se a carne é fraca, Sansão sabia. Por que que ele caminhou tantas vezes na beira do abismo? Você viu? Ele se enamorou, se apaixonou por essa mulher chamada Dalila. E ele começa ou fazer, como dizem, visitas íntimas. Ou morar com ela, não sabemos tudo, mas sabemos que ela era uma mulher que conversava muito bem. O que vocês acham? Os homens concordam? Ela tinha uma lábia fantástica. E ela foi dizendo, deita aqui no meu colo, meu querido. E aquela conversa foi longe, longe, longe. Me conta, no que consiste essa tua força? E ele começa devagarinho a revelar o que nunca podia revelar. A força não é que estava no cabelo, é que tinha um voto que Deus pediu e a sua mãe cumpriu, que essa criancinha desde o ventre materno era consagrada ao Senhor. Mas agora nós vemos um homem consagrado a Deus, um homem dedicado a Deus, afastando-se de Deus. E ele começou a contar para ela, me amarra assim. Ele fez uma brincadeirinha, ele sabia que ele rompia aquelas cordas sem problema algum. Depois ele sabia que rompia também os tendões de animais que amarraram ele, a mesma coisa. E ele sabia que as tranças dele, se não fossem cortadas, ele podia se desamarrar facilmente. Mas ela não parou de querer aquele dinheiro que tinha sido contratado com os inimigos. Parece que esse homem estava embriagado. Não agora de bebida. Ele, nessa consagração, não podia cortar o cabelo. Essa consagração, desde o ventre materno, não podia tomar nada alcoólico. Nem comer uvas, para não fermentar no próprio estômago. Olha, era uma consagração assim, ó, muito rígida. Então ele não estava embriagado de álcool, mas ele estava embriagado de uma outra coisa. Tão perigosa ou mais do que álcool. Uma paixão para pecar. Uma vontade. Ele sabia que estava fora do plano de Deus ao se relacionar com aquela mulher. Ele sabia que estava fora do plano de Deus, revelando, me amarra assim, me amarra assado. E ela apelou e disse, mas se tu me amas mesmo, verso 15. Tu já disse tantas vezes que me ama, tu está brincando comigo. E ela importunou, até que ele abriu o coração. Se eu perguntar a vocês, irmãos, eu quero, se vocês entenderem algumas coisas chaves, e essa pergunta, quando foi que Sansão caiu? Eu vou dar uma pista. Eu sei que é uma, se tiver aqui uma pessoa muito ecologista, vai me xingar. Mas uma árvore dessa grossura se corta com uma machadada só? Não, os mais velhos sabem bem, né? Quem usou machado no interior, antigamente? Olha, para cortar uma árvore, era muita machadada. Portanto, Sansão, não caiu de um corte só. Ele era como que uma árvore forte de Deus. Ele não recebeu um impacto só. Ele recebeu sucessivos impactos, até que ele caiu. Quando ele cai, também por caminhar na beira do abismo, então a queda não é um acidente. A queda desse homem foi praticamente uma lógica. É o que ia dar mesmo para quem se expõe a altos níveis de risco. Pois eu digo aqui, irmãos, que Sansão daí ficou cego. Que a Bíblia diz, o pessoal vazou os olhos dele. Mas ele ficou cego antes de ter os olhos vazados. Pensa um pouquinho o que eu estou te dizendo. Ele ficou cego antes de ter os olhos vazados. Meditou nessa frase? O que eu quero dizer com ela? Que ele ficou tão embasbacado por essa paixão, que ele esqueceu Deus, ele esqueceu desde o nascimento dele, ele esqueceu que um anjo de Deus, o anjo do Senhor, veio ali anunciar que foi, o nascimento dele foi um milagre, porque sua mãe não podia ter filhos, ele esqueceu tudo, ele esqueceu que ele estava servindo a Deus, esse homem ficou cego antes. Agora eu estou falando de uma cegueira espiritual. Entenderam isso, irmãos? Ninguém cai, a árvore grande não cai de uma machadada só. Ele vinha se expondo a esse risco, ele mesmo vinha cedendo, ele foi perdendo as resistências. Mas ele foi perdendo a resistência porque ele próprio quis. Isso é muito comum. Eu já falei alguma vez, por exemplo, um bandido, um grande assassino que já matou muitas pessoas. O dia que ele matou a primeira pessoa, ele sentiu. Mas depois, por algum motivo, matou a segunda. Ainda sentiu. Ele matou a terceira, sentiu menos. E depois de matar 10, 15, 20... é bem possível que não sinta mais nada. Vai se quebrando coisas interiores, barreiras interiores. A barreira do respeito é a mesma coisa. Uma pessoa começa a fazer uma coisa errada, no início ela até faz escondido. Depois ela vai ficando corajosa para o mal. E ela faz uma outra vez um pouco escondido. E depois ela vai, chega ao ponto de fazer completamente em público o que ela fazia lá no início, em oculto. Pois acontece com esse homem. Pode acontecer com qualquer homem, qualquer mulher. Você começa num erro secreto. Mas se você vai derrubando barreiras interiores, vamos chamar de santas barreiras, de proteger a nossa vida. Você vai derrubando. Chega um ponto que é fácil. A vida vira um erro só. Um dia eu estava assistindo na televisão, e já assisti pessoalmente também, um psiquiatra famoso, tem muitos livros, e esse psiquiatra, ele tem assim bastante, se especializou em pais e filhos, e ele dizia assim, se o filho começa fumando um cigarro normal. O pai diz, todo mundo fuma cigarro. O cigarro Ele quebrou uma barreirinha interna, ele derrubou uma. Daqui a um tempo o filho fuma um cigarrinho de maconha, parece tão inofensivo. Esse psiquiatra, não sei se é cristão ou não, nunca vi ele falar nessa direção, talvez nem seja. Ele fuma um cigarrinho de maconha, derrubou outra barreira. Daqui a um tempo ele vai para uma coisa mais forte e mais forte, porque ele vai derrubando barreiras, barreiras, barreiras. Chega um ponto que ele não tem mais limite na sua autodestruição. Não tem limite. É possível que o próprio organismo vá viciando, mas mais do que uma dependência química, foi derrubando barreiras da vergonha, do respeito, foi perdendo noções na área moral, por exemplo, uma pessoa vai perdendo noções do pudor, ela vai derrubando tudo isso, vai botando abaixo, vai botando abaixo. Você já viu isso? Estou falando algum absurdo ou é isso mesmo? É isso mesmo. A Bíblia mostra essas coisas. Que psiquiatras, psicólogos e outros entendidos dos relacionamentos humanos estão descobrindo isso, alguns deles recentemente. Sansão foi derrubando barreiras e foi avançando. Por isso que eu chego a dizer a vocês, irmãos, que ele já estava cego, mas agora a cegueira espiritual, antes de ter vazado os seus olhos. Ou, numa linguagem agora de igreja, esse homem tentou ter um pé na igreja e um pé no mundo. Ele tentou levar reino de Deus, conceitos, valores de Deus, que ele desde que criancinha tinha isso dentro dele. Ele tentou conciliar, conjugar isso. Valores de Deus e valores contrários a Deus. Ele sabia os valores de família. O que ele andava agora ali com mulheres que não conheciam a Deus? Até mesmo, nesse caso, prostitutas eram. Alguém podia dizer, mas o que tu está fazendo, homem de Deus? Aí ele dizia, homem de Deus? É, era homem de Deus. O que está fazendo? Abre os olhos, mas agora já, vazados os olhos, não dá para abrir mais. Por que eu trago essa palavra, irmãos? Eu acho que ela, a palavra é um tom bastante de advertência para cada um de nós. Eu não tenho nenhum de vocês na mira. Ah, pastor, tem alguém aqui andando em cima da linha? Eu acho que tem. Você sabia? Eu acho que tem. Quem sabe todos nós fizemos de vez em quando algum ensaio perigoso desse. Não tem nenhum tom de condenação, a palavra de Deus tem de instrução, de prevenção. Não te expõe a risco. Você que está conhecendo Deus há pouco tempo, ou você que conhece o Senhor há muito tempo, não te expõe a risco. Ah, eu sou forte. Você pode ser forte, você é determinado, você sabe o que é o certo, você ama a Deus, mas se você se expõe a risco, olha, meu irmão, minha irmã, Jesus diz que a velha natureza é fraca. Não tente saber mais que Jesus. É fraca ou não é fraca? Comece a andar no limite dos perigos para a transgressão. Comece a andar ali e logo você está caído, à semelhança desse grande homem de Deus estava caído. Ele foi brincando também com Deus. Ah, não vai dar nada. Eu rebento cordas, eu desamarro ligeiro o meu cabelo. Mas um dia alguém cortou-lhe o cabelo e ele pensou que tudo era como antes. Mas para mim, irmãos. Para mim, quando esse homem abriu mão da consagração dele. Que ele era um homem dedicado a Deus. Ali ele perdeu a força dele, claro. Simbolizado no corte do cabelo. Esse homem, quando acordou, ele pensou que ele era o mesmo de antes, mas não era mais. Não por não ter cabelo, porque não tinha mais Deus. Esse homem não tinha mais Deus. Eu quero te lembrar uma coisa, que muitas vezes Deus vai embora de uma pessoa, de um crente, que começa a brincar com o Senhor, começa a andar no limite, começa a pecar, e vai derrubando barreiras, e vai avançando, avançando. Deus se retira, até enquanto dormimos. Ele estava dormindo, não estava? Eu vou falar isso numa outra frase. Deus se retira silenciosamente. E quando o diabo se retira de uma pessoa, você já viu como é que o diabo sai? Fazendo um barulhão e gritando, não saio, não saio, não saio. É ou não é assim, irmãos? É, mas quando Deus sai quieto. Eu não conheço a vida de muitos de vocês. Mas para todos nós eu digo uma coisa. Avalia o teu andar diário com Deus. A tua conduta, a tua alma é muito preciosa para se expor a risco. Hoje eu recebi um e-mail de um antigo colega meu, estudamos junto na faculdade, e uma antiga colega nossa, que estudamos juntos na mesma sala de aula, morreu ontem. Aliás, morreu hoje, vai ser sepultado amanhã. Aos 47 anos. Às vezes a gente, todo mundo pensa, eu vou viver até 90, todo mundo quer, né? Se desse até 120, 200, 300, se desse. Mas alguns de nós vão viver só até 40 e poucos. Outros até 50 e poucos, outros 60 e poucos. E quem sabe alguns de nós, pessoal mais jovem, quem sabe 20 e poucos. Tomara que não. É uma bênção viver. Mas a gente não sabe quando será o dia final. Ah, vamos vivendo, vamos vivendo. Como é que você está vivendo? Não viva no limite do mundo. Ou alguns vivem no limite do inferno. Sabe, eu me preocupo. Acho que você se preocupa. Talvez uns com grau mais, outros grau menos de preocupação. Quantas pessoas vêm às igrejas, enchem, lotam as igrejas. E elas buscam benefício material. Isso também faz parte do plano de Deus, eu sei. Mas quantos vêm buscar só isto? Quantos vêm buscar só um alívio para a sua situação do momento? E pode ser que tem pastores que só querem oferecer um alívio para o momento. Pode ser, eu acho que tem. Mas eu tenho que falar para ti. A tua alma, teu ser, tua vida é eterna. Ou com Deus ou sem Deus. E não dá para a gente brincar de caminhar no limite, no perigo máximo. Não dá. Esse homem, homem de Deus, perdeu a presença do Senhor, porque escolheu uma presença pecaminosa, substituiu Deus por uma mulher. Atenção, se você está andando com Deus e você é solteiro, não largue Deus por causa de um namorado ou de uma namorada. Não largue Deus. Porque se você fizer isso, isso vai te custar tão caro. Não é nada. Ah, pastor, está me amaldiçoando. Não, é realidade. Se você é homem aqui, casado, mulher casada, não largue Deus. E vou dizer, não largue o marido, não largue a esposa. Não troque, não substitua. Porque isso vai te custar tão caro. Ah, mas agora eu conheci outra pessoa que é mais interessante que a minha esposa. Ao largar a esposa, num caso desses, de alguém que conhece Deus, ao largar o esposo, significa também largar Deus. Alô? Tudo bem? Vocês sabiam que Salomão, esse não foi o único pecado dele. Um dia o pai dele e a mãe disseram, quando ele viu a primeira moça, jovem ainda, a Sansão, obrigado. Ele viu uma mulher e disse, pai, mãe, quero casar com aquela lá. Mas era uma mulher que não amava a Deus, de um povo que não amava a Deus. E os pais disseram, ah, filho, casa com a moça da igreja. Né? E ele disse, não, pai, é com aquela lá. E bateu boca e teimou. Resultado final nós estamos vendo aqui. Aquele foi um dos casamentos dele. Um. Teve outros. Um homem de Deus, mas se levantou contrário a Deus. Se levantou contrário aos pais, ao pai e à mãe. Foi contrário. No fundo, ele está aqui colhendo coisas que ele plantou por anos. Por isso, eu volto a dizer, ele ficou cego antes de ter os olhos vazados. Pode alguém de vocês estar aqui com a gente, hein? E você está ceguinho. É possível. Tomara que não, mas é possível que exista. E qualquer um de nós. A gente bota uma coisa na cabeça e eu vou fazer e vou. Fica obstinado. Então cegou. Sabe como é que o pessoal diz aí no interior? Ficou que nem boi brabo, né? Boi brabo, quando vem, pode ter uma cerca de arame farpado, ele se atira por cima daquilo, se rasga todo. Mas ele está tão furioso que ele se atira. Não é assim? Mas você não é para ser boi brabo. Por isso o Espírito de Deus que habita em ti. Pode ser que você está até perdendo a visão, mas eu já não estou muito aí para Deus, eu já estou querendo aproveitar a vida à minha moda. Não faz isso. Uma coisa eu digo há muitos anos para mim mesmo. Eu tenho umas conversas comigo, como todo mundo tem, né? Vocês têm conversa consigo mesmo? Sabe como é que se chama a conversa, quem fala sozinho? Populares dizem, o cara é louco. Não, mas tem uma palavra técnica para isso. Solilóquio. Você nunca ouviu falar essa palavra, né? Então aprendeu. Ah, a igreja de mover também é cultura. Solilóquio. Lóquio é falar, fala sozinho. Nunca mais vai esquecer essa. E aí alguns não sabiam que era solilóquio, ficou só com lóquio. Isso é louco. Né? Pegaram só o finalzinho. Pois, quando eu falo comigo mesmo, e aí falo com Deus, sabe o que, que eu digo? Deus, entre eu e o Senhor sempre tem razão. Essa conversa, de vez em quando eu tenho com Deus, Deus, eu não estou compreendendo algumas coisas, ou está difícil outras, mas entre eu e meus sentimentos e o Senhor sempre tem razão. Portanto, não sigo nem a mim mesmo, sigo ao Senhor. Sigo ao Senhor. Cuida da tua vida. Tentações existem, perigos existem, e a tentação é mais forte quando você se expõe ao máximo na linha de perigo, a tentação é mais forte. Sabe o que o apóstolo Paulo disse na questão moral? Fuja. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? Foge da impureza, foge! E quanto ao diabo, propriamente dito, o que é para nós fazer com ele? Enfrenta ele. O ser espiritual você enfrenta. Agora os seres físicos, homem ou mulher, foge. Quanto irmãozinho, irmãzinha, ao longo dos anos da história, eu já sei que caiu. Eu vou lá na casa da irmã, eu sei que ela está sozinha, eu vou lá orar com ela. Sai, diabo! Sabia? O jovem, a jovem, está apaixonada. Sabe que o moço está em casa, eu vou lá estudar com ele, meu coleguinha da escola. Jamais! Se expor! De maneira alguma. Porque quando a gente vai se expondo e o coração começa a se inclinar para o erro, você sabe que a gente começa a perder a capacidade de discernimento e de pensar. Você concorda comigo? Especialmente os apaixonados enxergam pouquíssimo. Os apaixonados enxergam muito pouco. Eu sei que é um ingrediente do amor. Eu sei. Mas ele tem... A paixão tem a capacidade de nos deixar bastante míopes. Muito limitados na visão. Tem ou não tem, irmãos? Quando a gente casou, a gente era tão feinho, né? Quem aqui era mais feio do que hoje, quando casou? Eu olho as minhas fotos de casamento, 26 anos, né, amor? E eu digo, mas essa mulher era corajosa mesmo e me amava. Né? Me amava. Hoje eu acho que eu estou melhor. Estou, né? Daqui a 24 anos, quando eles vêm no nosso casamento, de 50 anos, eu vou estar melhor ainda. Hein? É assim, irmãos. Cada vez a gente está melhor. Não caminhe em cima da linha. Não caminhe. Você sabe que tem alguns esportes que os atletas não podem pisar na linha, especialmente pega salto em distância. Lembra o salto em distância? Tem um tanto que se tu avançar até... Tem ali uma tábua no chão. Tem um limite que tu pode pisar naquela tábua. Senão teu salto, por melhor e mais distante que foi, ele é condenado. Assim na vida com Deus, viu? Se tu queimar a raia, você, mas eu trabalhei para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, não tem argumento, queimou a raia, condenado. Teu salto não valeu. Você já viu o salto em distância? Quantos nas Olimpíadas, saltos lindos. Aquele salto triplo, então, os caras dão mais de 17 metros de distância. Às vezes o melhor salto foi condenado, porque queimou a raia. Não queime. Não queime a raia, não ultrapasse. Alguém disse, mas pastor, eu já ultrapassei. Já queimei a raia. Então olha o versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Esse grande homem de Deus estava cego e com correntes amarrado, ele tinha que tocar o moinho. Era um trabalho que era feito por animais e escravos. O herói de Deus está escravizado. Pode ser que aqui tenha uns homens, herói de Deus, herói, heroínas de Deus, mulheres. Você já fez muita coisa pelo Senhor, você tem sido fiel, mas no momento, ou nos últimos períodos, você vem decaindo. E a tua consagração foi diminuindo. A presença de Deus na tua vida vem enfraquecendo. Sabe o que, que tem de esperança aqui? Deus não desistiu de Sansão. Apesar de Sansão. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E ao final, nós sabemos que ele derruba um templo todo, onde estavam comemorando a desgraça dele. Ele estava de novo com o cabelo grande, mas volto a dizer, ele estava consagrado a Deus de novo. Deus que chamou ele, recuperou ele, ainda que na desgraça. A vista não recuperou mais. Mas a graça de Deus sobre ele, aquela unção, aquele poder, veio sobre ele de novo. E ele derrubou as colunas daquele prédio. E mais de 3 mil pessoas morreram. Ele próprio também. Naquele dia. Ele voltou a ser um herói de Deus, ainda sequelado. Com sequelas. Não teve mais vista, mas voltou a ter força. Deus não desistiu dele. Aquilo para o que Deus te chamou está de pé. Está de pé. Ah, mas pastor, eu errei. Está de pé o que Deus te chamou. Te chamou para ser filho dele. Pode ser que está sentado aqui, tem gente que eu não conheço. Pode ter gente desviada aqui. Pode ter gente que já andou com Deus muito fielmente e hoje está completamente caída. Deus continua a te chamar. Pegando essa linguagem aqui, deixa a consagração crescer de novo. Deus não botou esse herói no lixo. Deus não rejeitou ele para sempre. Apesar de tudo. O que será que esse homem fazia lá, puxando o moinho? cego, só fazendo força. Agora ele tinha que fazer muita força, porque ele não tinha graça de Deus para fazer força. Agora era força humana mesmo, rodando aquele moinho. O que será que ele pensou lá? Meses, talvez anos. O que ele pensava? Por que eu me envolvi com Dalila? Por que eu caminhei tão em cima do limite, na beira do abismo? Ah, não tem quem não pense. É ou não é? Não tem quem não vá fazer profundas reflexões. E eu digo, com certeza esse homem se arrependeu. Na miséria que ele estava, se arrependeu. Pode ser que tenha gente aqui, quem sabe tem aqui pastores sentados, ex-pastores. Pode ter ex-ministro de louvor de algum lugar, você teve alguma dificuldade, está aqui. Deus não desistiu de ti. Pode ter gente aqui caída no casamento, não está legal, está tudo errado. Deus não desistiu de ti. Isso é a graça de Deus. O Deus que chama, continua chamando. Até quem a pessoa se foi longe do Senhor, Deus continua chamando. Aqui está, e o cabelo da sua cabeça, depois, após ser rapado, começou a crescer de novo. Entenda cabelo da cabeça, nesse caso, a consagração. Se você voltar para o Senhor, se você, de repente, esfriou numa área ou na outra da vida com Deus, Deus prontamente te abraça, como abraçou o filho que se havia perdido, ido embora e voltou. É uma palavra, irmãos, que eu queria trazer hoje à noite, com um tom de prevenção, para a gente não escorregar, para não cair. Um tom de precaução. É melhor, é muito melhor, a gente tratar antes de ter a doença. Pode perguntar para os médicos. Depois que nós temos qualquer doença, aquele órgão nunca mais é o mesmo. Ele fica um órgão fragilizado. Se alguém de nós tem um problema de úlcera, quem sabe abusou em algum tipo de comida, e você tem um problema e você fica curado, toma os remédios devidos, ficou curado. Você sempre tem uma fraqueza no estômago. Vai ter que cuidar, mesmo curado, vai ter que cuidar sempre o seu estômago. Ficou frágil aquela parte. Na alma, na vida espiritual, não é diferente. Se você teve uma fragilidade, é um ponto fraco. Agora, é melhor nunca ter a doença. É ou não é melhor? Aprendemos com os erros do Sansão? Aprendemos? Aprendemos. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você falasse com Deus. Um pouco aqui, depois mesmo em casa, a sós com o Senhor. Fale o que você ouviu hoje à noite. O quanto essa palavra, ela serve para cada um de nós. Só você e Deus podem avaliar isso. Mas você aprendeu que mesmo um grande homem de Deus, podia ser uma grande mulher de Deus também, desde criancinha na casa do Senhor, se não vigiar, corre o risco de cair. A carne, a velha natureza, é fraca. Se você está fraco numa área, pode não ter caído, amém. Mas você detectou uma fraqueza pela palavra do Senhor hoje à noite. Você detectou uma possível queda ali adiante. Então, sai de perto do precipício. Sai de perto. Não te exponha. E porventura, se alguém caiu, pode ser que você fique sequelado. É possível. Sansão ficou sequelado, nunca mais ele teve a visão natural, mas voltou a ter visão espiritual de Deus. Fale com o Senhor. Obrigado, Senhor. tua palavra ela é tão linda, tão esclarecedora. A tua palavra é como que um alimento que previne as doenças. Mas a tua palavra também é remédio que cura doenças. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não é um Deus de condenação, mas aquilo diz aqui, que aquilo que o homem semeia, ele colhe. E o homem do Senhor ali, Sansão, semeou prostituição, adultério. Semeou uma desobediência aos seus pais e lá adiante colheu o pior. Um herói do Senhor, de escravo dos inimigos filisteus. Não era esse o caminho que o Senhor tinha para o Sansão. Se alguém entre nós, ó Deus, está fora do teu propósito, por erros próprios, agora eu te digo, meu irmão, minha irmã, se isso tem a ver contigo, volta para Deus agora. Ou que seja, ainda que seja um aspecto da sua vida, arruma isso com o Senhor agora. Pelo menos dá o início a esse conserto aqui nesse culto. Fala com o Senhor. Se você está frio na fé ou morno, a tua consagração está lá embaixo. Assume um novo propósito com Deus. Assume. Propósito de fidelidade, de leitura da palavra, de oração, do congregar regular. Assume isso com Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, faz sobre todos nós, dá o poder, dá o desejo também da nossa consagração. Assumir níveis cada vez mais alto. Você quer pedir isso para Deus? Se você que não quer, não precisa, mas eu sei que esse é o caminho de Deus para você voltar a ter força. Uma consagração maior, nível mais alto. Isso implica, sim, em determinação sua, tempo com Deus, implica, sim. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Continua a trabalhar na nossa vida, nas nossas famílias. Continua a trabalhar dentro das nossas casas, Senhor. Aqui na nossa igreja. Em todas as igrejas que te amam, estão te servindo corretamente. Trabalha lá, Deus. Em nome de Jesus. Que nenhum de nós perca a visão de quem é o Senhor e de qual é a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Continue na presença de Deus. Continue na presença de Deus. A palavra de Deus tem propósito de gerar fé. A palavra de Deus tem propósito de curar também. A palavra de Deus tem propósito de realinhar nossos caminhos. Tudo isso eu sei que, se você está aberto para o Senhor, então está acontecendo nesse momento. Continua a trabalhar, Senhor. Pode ser que alguém, às vezes, tenha que descer ao fundo do poço. A semelhança de Sansão. Para repensar a sua vida. Mas ainda que seja lá, a tua misericórdia alcança. Ainda que seja lá. Mas não precisa ser lá no fundo, Senhor. Talvez tenha gente aqui que está bem. Então isso serve de alerta. Pode ter alguém aqui à beira do abismo. De maior alerta ainda. Se você está assumindo algo novo com Deus, eu queria que você pusesse a sua mão no coração. É só você e Deus, ninguém vai te perguntar nada. Você e Deus, está assumindo algo novo. Seja de se precaver, de se cuidar. Seja de fugir de um perigo, de uma tentação. Porque se você se expõe, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou um buraco chama outro buraco. E se você já caiu, Sansão também caiu. Mas com certeza, puxando como um animal, aquele moinho lá moendo farinha. Eram pedras imensas, usadas para moer. E aquele homem tinha que puxar aquelas pedras. Ele deve ter chorado tanto os erros dele próprio. Ele deve ter pedido misericórdia para Deus. E Deus o ouviu. A consagração voltou. Se você está em qualquer uma dessas situações, Deus está vendo o teu coração. Por isso eu pedi a tua mão sobre o coração. Você pode dizer: Deus, meu coração é teu. O centro da minha vida é teu, Senhor.